seres da internet. Bem-vindos a mais um episódio do Shuffle, podcast oficial de Nerdman, sobre todos os assuntos envolvendo baralhos, cartas, decks e o que você achar melhor. Eu sou o Vitor Ferreira, junto do meu estimado painel rotativo que nunca muda, Henrique mudou Collor. Na semana passada. Ele mudou e ele... voltou, a... ele rotou de volta pra... Ele expandiu, agora ele retraiu. Ele é o universo, tal qual o universo, exatamente. Que bonito. Olá, pessoas, aqui é o Henrique, e eu dava tudo pra estar comendo uma costelinha do Fred nesse momento. Rodrigo Trindade. Olá, galera. Eu também adoraria comer uma costelinha do Fred, seria olha aí, bom. Copiando os comentários das pessoas sem que não sabem o que falta falar. Falta de criatividade, mas é sempre bem-vindo quando você não jantou, né? E Vitor Camilo. Saudações, ouvinte. Quem nunca desejou a costelinha do Fred? E... opa. Ah, cara, eu não tenho mais problemas com, esse tipo de coisa. Pra você que não sabe, a primeira dama dos Estados Unidos, de acordo com House of Cards, tem exatamente o mesmo nome e sobrenome da melhor amiga da Jessica Jones. Olha aí. Tá aí. Olha aí. Fun fact, Patricia Walker. Olha aí. Pois é, crianças, como já foi indicado aqui, vamos falar de House of Cards, sucesso da Netflix em geral, né? Eu acho que sim. É. Acho que de reconhecimento, com certeza. De né? prestígio. Talvez. É a primeira produção original deles? Não diria que é a primeira, mas é a primeira mais notável. Não sei, qualquer coisa a gente escuta o Shuffle número 3. Vamos falar das origens, da onde a série veio, da onde ela vai, por que o Frank Underwood é tão babaca, cara, e por que ninguém não consegue querer as costelinhas do Fred depois de... Opa, peraí. Comentários? É isso mesmo? Comentários e erros? Temos comentários do último podcast. Comentários e erros depois da música. Sobe a música, DJ. Olha, aproveitando que a gente tá fazendo essa sessão errata, eu queria comentar um negócio relativo ao primeiro podcast, primeiro de todos. Cara, olha aí, nos primórdios de Maurício... Relembrar é viver. Nos tempos de Maurício de Nassau, vamos lá. É um negócio que a gente reparou Shuffle só número um, quando Star a gente Wars. Tava fazendo nossa edição coletiva do podcast, eu falei, ele atira com o phaser. Phaser. É, bonito. E eu mostrei o quão noob eu sou em Star Wars, falando um negócio de Capitão Star Trek, Kirk. Que eu não Capitão assisti. Kirk. Ou seja, eu não sei por que eu confundi as coisas, mas é blaster, me perdoem, fãs. Não, jamais. Nunca. Vitão, quer fazer uma retratação de algum shuffle qualquer? Você quer pedir desculpas em geral pelo atraso, porque por forças além do nosso controle, né? Ah, sim. Atenção, ouvinte, eu tô sendo forçado a pedir desculpas aqui. Não, então. Muito... peça desculpas, cara. Muito exemplo do assunto que a gente vai tratar hoje, eu tô sendo manipulado aqui a fazer uma declaração pública pra pedir desculpas por algo que aconteceu. Fora do seu controle. Meu computador. Você vai renunciar ao explodiu. Seu cargo. Meu computador que é basicamente todo o meu estúdio de gravação e edição e mixagem. Ele, como o Henrique bem colocou, explodiu na semana passada. Explodiu. E eu levei cerca de 2 semanas pra juntar os cacos e fazer ele voltar a funcionar. Então eu peço desculpas pra você. Não sei por que exatamente tô pedindo essas desculpas, porque não fez diferença na sua vida. E... não sei, cara, vai que eu... No entanto, eu gostaria de colocar, frente às acusações severas do colega Vitor Ferreira, okay. Que, em nome, caro ouvinte, unicamente do seu direito de acesso à informação, eu passei a última semana inteira assistindo House of Cards só pra ter o que falar no dia de hoje. Então, olha, de nada. Desculpinha do malandro. De nada. Bonito. E não chegou nem no final. Nossa, brincadeira. Isso. Falando isso. Em House of Cards, vamos pular pro nosso assunto principal? Sim. Vamos. Outra então, música. Vamos lá. Então, para começar, eu gostaria de divulgar uma informação que talvez nem todo mundo saiba sobre House of Cards. Que, na verdade, ela não é uma série americana. Ela começou como uma série britânica, na verdade, como um livro de um inglês que virou uma série da BBC. Assim sendo, já estamos começando o podcast com Momento Vitor e MDB. Pois é. Exato. Ela começou com meio que um comentário ao sistema político inglês na época, que era bem dominado pelo thatcherismo e tal. E a série original era... A Thatcher tinha saído do poder, o que na época era uma ficção, por 10 dias, porque ela saiu 10 dias depois do primeiro episódio sair. E aí tem toda uma intriga política pra saber quem substitui ela. Isso. O nome do personagem principal é o Francis Urquhart. Urquhart. Meu inglês. Urquhart. Francis Urquhart. Francis Urquhart. Urquhart, exato. Francis Urquhart. Que era o Chief Whip do Partido Conservador, que é o partido da Margaret Thatcher. Ele ajuda, de certa forma, o sucessor da Thatcher a chegar ao poder, de certa forma, e em retribuição ele esperava um cargo dentro do ministério. Só que aí, por ele ser um Chief Whip tão bom, Chief Whip, pra quem não sabe, é meio que um... Ele é o xerife do partido, basicamente. Nossa, ele usa umas esporas assim? Exatamente. Umas pistolas. Ele coloca todo mundo em linha. Ele fala, você vai votar desse jeito, você tem que ficar do foco do partido. E ele não é exatamente o líder, mas ele tem... É o cara que movimenta o partido pra votar de acordo com certas... Com os interesses deles. E aí ele é tão bom que quando chega o momento de ele receber o cargo, o Collingridge, que é o cara que é o sucessor da Thatcher, fala, não, cara, desculpa, mas a gente vai ter que te deixar no mesmo cargo porque você é muito bom nele, deixa pra próxima. Que é o que acontece também com House of Cards. Sim. Aproveitando já pra dar um aviso de spoiler aqui, se você não viu as 3 temporadas, pare de escutar nesse momento, vai ver e depois baixa esse episódio e veja. Ou tome spoiler na cara e veja a série com olhos adicionais, os nossos. Talvez até seja na britânica ou americana, porque são 3 temporadas nas duas. Então, começou basicamente com esse tema e, cara, a série britânica, ela é bem mais enxuta, né, como todas as séries britânicas. Ela é da BBC, né? É, da BBC, tem 4 episódios só. Como a série americana é foda pelo Kevin Spacey, a série britânica é foda pelo Ian Richardson, que era um ator shakespeariano, que tinha bastante experiências em teatro, e principalmente com Shakespeare, especialmente no Ricardo III. E daí surgiu a ideia de o Francis Urquhart falar com o público diretamente, o que foi adaptado na série americana, que é um dos principais chamativos. Aliás, eu gostaria de passar um clipe, basicamente porque eu adoro a voz do Ian Richardson, ele tem a voz mais foda do mundo. The man's a lout, of course. A lout, a lecher, an anti-Semite, a racist, and a bully. He is, however, more intelligent than he seems, and he is, we mustn't forget, Her Majesty's Secretary of State for Foreign Affairs. We mustn't make the mistake of underestimating Patrick Wilton. E a série principal é basicamente a ascensão do poder. A primeira série é a ascensão do poder dele à posição de primeiro-ministro do parlamento britânico. Uhum. E a terceira temporada de House of Cards, eu acho que é o que marcou a cisão. A cisão em relação ao show britânico. Então, fazendo aqui um rápido. Um rápido recap. Pra quem não viu. Primeira temporada, a gente viu o Frank Underwood começar... A primeira temporada começa com ele... Com o novo presidente nos Estados Unidos, que é o Garrett Walker. E o Frank Underwood basicamente fez o partido votar pra trazer esse cara ao poder, porque ele foi prometido a posição de secretário de Estado. E, como o Victor falou, o que aconteceu na série britânica, ele perde essa nomeação porque ele é muito bom pra ser o Chief Majority Whip, que é o cara que controla o partido majoritário na Câmara de Deputados. E porque eles não estavam com uma maioria significativa, então eles precisavam de alguém que... Alguém forte no cara. Aí ele basicamente fica puto, e daí começam todas as maquinações pra ele ser secretário de Estado, que na verdade o plano dele evolui pra ser vice-presidente. Aí no final da primeira temporada ele consegue ser vice-presidente, na segunda temporada é a ascensão dele pra ser vice-presidente, e todas as maquinações pra ser presidente. O final da segunda temporada termina com ele conseguindo ser presidente e fazendo o impeachment daquele banana do Walker. E a terceira temporada é basicamente ele... Se fudendo. Se mantendo no... tentando segurar o poder. E como ele é um cara que assumiu o cargo, não foi eleito por ninguém, como ele bem fala que a democracia é overrated, ela é superestimada, ele conseguiu ser presidente sem nenhum voto no nome dele. Tem uma comparação no mundo real, vocês sabem, né? Depois que o Nixon saiu do poder, primeiro que o vice original do Nixon teve que renunciar, Spiro Agnew, ele teve envolvido em um escândalo de corrupção, e aí entrou outro cara, que era o Gerald Ford. Aí quando o Nixon se envolveu em Watergate, ele teve que sair e entrou o Gerald Ford no lugar. Tem certo precedente, mas... Mas o Ford não foi reeleito, foi? Não, e até onde eu sei, o Gerald Ford não matou ninguém pra conseguir o cargo dele. Nunca... Até onde eu sei, né? Nunca se sabe. A terceira temporada é o Frank Underwood se mantendo no poder e fazendo maquinações e... É, mais ou menos, né? Então, perde um pouco do ritmo de maquinação. Porque ele tá num... A gente chega lá e a gente vai acompanhando ele fazendo as maquinações e os trâmites dele pra tentar ser o candidato do partido à reeleição no ano seguinte. Como é importante dizer, ele, assim como o Francis Urquhart era de um partido real na série britânica, ele era do Partido Conservador, os Tories... o Francis Underwood, Frank Underwood, ele é do Partido Democrata. Não que se você souber algumas políticas democratas, você vai ver que ele é o cara menos democrata do mundo, mas ok. O democrata é o partido do Obama e o republicano é o partido do Bush, então vocês já conseguem ter uma ideia mais ou menos de como que são as guidelines políticas de cada um. Democrata é o dos socialistas. Exato, Bernie Sanders 2016. Cara, eu acho que o Partido Democrata tá bem longe do socialismo, cara. Não, Bernie Sanders tem um candidato, pô. Bernie Sanders é. Mas enfim. Mas vamos lá, vamos começar então de cabeça nisso. Começar com o que vocês acham das primeiras temporadas. Eu gostei bastante. Pelo que eu vi no nosso pessoal aqui, o pessoal que tá gravando hoje e a nossa equipe expandida, o universo expandido do Nerdman, me pareceu mais ou menos um consenso que a maior parte das pessoas gosta mais da primeira temporada do que de qualquer outra. Eu acho outra, que é a melhor temporada. Né? Sim. Eu assino embaixo nessa ideia. E uma coisa que me deu impressão assistindo hoje, eu tô quase terminando a terceira, e acompanhando toda a linha de desenvolvimento da série, uma coisa que me dá impressão muito clara é que, assim, quanto mais poder o Frank Underwood acumula no papel, quanto maior é o título dele, menos poder real ele tem. Cara, o vice-presidente é um negócio cerimonial, essencialmente. Sim. Ele é o presidente da Câmara, mas tirando isso, ele é bem... figurativo. Sim, mas o que eu quero dizer é que sim, pro desenvolvimento da série é uma coisa, eu acho que isso influi diretamente na qualidade da série, talvez. Sim, é porque se você parar pra pensar, quanto mais ele sobe na carreira política, mais proeminência, mais ele fica conhecido. Então é muito mais fácil você maquinar e fazer os seus trâmites e manipular as pessoas quando você tem mais sombras em cima claro, de você, né? Sem dúvida. Mas justamente por isso, me parece que assim, a primeira temporada é a melhor até agora justamente por causa disso. Porque eles estabelecem um precedente, né, do Frank sendo o cara que manipula, o cara que joga com todo mundo nos bastidores, e aí conforme ele vai subindo na cadeia alimentar, ele vai ganhando mais poder, ele vai ficando mais em evidência, e ele perde esse poder. Você vê as negociações dele com o presidente na segunda temporada, é muito engraçado, porque, tipo, a gente vê que o presidente é um banana, e a gente sabe que o Frank é o Frank, mas tem uma série de coisas que ele faz que você fala, porra, Frank, você já foi melhor que isso. Né? A segunda temporada eu acho que é bem mais culpado disso, mas tem algum momento que você fala, cara, como ninguém sabe que você é um babaca? Assim, tem alguns momentos, tipo, aquele cara, o que acaba virando o vice-presidente dele, o Donald Blythe, tem uma hora que, tipo, ele fode ele na reforma de educação, e aí depois os dois ficam putos um com o outro, e ele fala, não vou trabalhar com você, nunca mais, vai tomar no seu cu. Mas de resto, cara, o resto da porra do Congresso, devia saber que ele é um filho da puta, ele tá lá há 20 anos, cara. Então, uma das coisas que eu escrevi aqui na nossa pauta é a coisa de quão real é House of Cards, porque eu vi várias críticas falando que, House of Cards retrata um Washington que não existe, né? Sim. Então, eu acho que assim, a House of Cards realmente retrata uma Washington que não existe. O Obama até falou que, olha, que se o Washington fosse da mesma forma que fosse House of Cards, seria muito mais interessante. Mas eu li nessa semana também que o Bill Clinton falou que House of Cards era 99% verdade e 1% safadão. Então eu não sei o que pensar, mas o fato é que a gente tem uma Washington construída dentro da série e que fica muito, na segunda e na terceira temporada, as coisas que acontecem dentro dessa própria Washington, dentro da própria série, ficam muito irreais. Uhum. Até mesmo pra dentro do universo da série, né? Então aquela parte do Doug indo atrás da... Da Rachel e comprando aquela porra daquela picape. Isso é literalmente o último capítulo. Isso é o último episódio. Não, sim, mas eu acho que também muito da política acaba sendo meio bem errada. Porque, cara, esses são os democratas mais republicanos do mundo, cara. Por exemplo, a história da lei da educação. O Frank ter deixado uma greve de professores acontecer por 3 meses teria acabado com a carreira dele. Isso teria destruído qualquer carreira. E aquela resolução também é bem, bem ruim. Eu achei, por mais que eu goste da primeira temporada, tem uns pontos fracos bastante. Ah, sim. Aquela resolução dele forçar o cara a bater nele é... Eles não sabiam como terminar a história. Eles tiveram que forçar o cara a ser o cara mais retardado do mundo pra terminar a história. Aí, pulando pra terceira temporada. O que, de certa forma, é legal, porque você suspende um pouco a realidade Tem algumas coisas que são tão bizarras que elas ficam maneiras. Tipo, ele algemar os senadores pra votar naquela lei da mudança de... Sim, na mudança do aumento da idade de aposentadoria. Ah, sim. Aquilo é um absurdo tão gigante que você fala, cara, ok. Eu acho que faz parte da série ser um negócio caricato, né? Uhum. Que, todas as maquinações acontecem de fato e tal. Óbvio que não é naquela escala, mas... Eu acho interessante que ela apresenta um universo que muita gente provavelmente não tinha ideia que aconteceria. E eu imagino que não aconteça somente na política lá dos Estados Unidos, né? As questões de lobby, como funciona, essas coisas dos bastidores que a gente se lê, mas não necessariamente assimila da forma com que realmente é. Então, eu acho que ela até uma série é fictícia, ela é caricata, exagerada, mas ela acaba sendo meio didática e também permite que muitas pessoas que se envolvem no drama da série posteriormente possam se interessar por política de fato, não de entrar na política, mas de tentar entender o que acontece, como as coisas chegam a ser o que são. Eu mesmo assisti essa série e eu pausei em diversos momentos pra abrir a Wikipédia e ver que porcaria de cargo era esse, começando pelo do Frank Edward, que era tipo Chief Majority Whip. Que é isso? A gente não tem um cargo equivalente. Ah, tem muita gente que fala assim, o Eduardo Cunha é o Frank Underwood brasileiro. As pessoas que falam isso ou não sabem quem é Frank Underwood ou não sabem quem é Eduardo Cunha, porque mais realmente provavelmente os dois. Tipo, eu falando em um dos episódios aqui do nosso podcast, eu cometi esse erro. Mas agora, já pegando o fio dessa meada, falando dos paralelos do House of Cards com o que a gente vê na política brasileira. Uma coisa que eu acho muito interessante... Você tá entrando em águas perigosas aí, cara. Não vou comentar a política aqui. É bom pra audiência, cara. Faz polêmica, defende um lado, aí a galera vai xingar e Viva o site Cunha. Dispara. Bolsonaro... Opa. Não. Bolsomito. Não. República Federativa de São Paulo, caralho. Non do corduco. Caralho. Legal que você tá falando isso na frente do Borba Gata aqui do outro lado da rua. Borba Gata é São Paulo também, tá? Fala aí, Vitor. Uma coisa que eu acho muito legal de House of Cards é que a gente, quando a gente pensa em corrupção, a gente tem muito uma ideia monetária, né, de corrupção. A gente pensa em propina, a gente pensa em desvio de verba. E, cara, Frank Underwood é o personagem mais sujo que existe. E em nenhum momento você vê ele fazendo esse tipo de coisa. Sim, né? Tanto que no começo, na primeira temporada, ele tem aquela frase brilhante dele que... Sobre dinheiro e poder. Dinheiro é o McMansion, que começa a dar problema depois de 10 anos. Isso, e poder é aquela mansão de pedra que dura séculos e séculos, né? E que ele não consegue respeitar quem não vê a diferença entre os dois, né? Não, e eu achei isso muito interessante, assim. Ele tem todo o poder do mundo, ele é extremamente corrupto, mas o poder dele é isso, né? É poder. É influência, é manipulação, né? Você vê que pros cargos que ele ocupa, ele até mantém um estilo de vida bastante modesto, né? Sim. O luxo que ele tem é um videogame. Aliás, cara, terceira temporada dos negócios dos videogames, puta que pariu. Eu acho interessante esse negócio do videogame, porque entrando um pouquinho aqui no personagem do Frank em si, eu enxerguei esse negócio do videogame como uma forma de você, toda hora, você não consegue ter uma leitura completa de quem é o Frank Underwood. Então a série já começa com a morte mais absurda da série, que é ele matando um cachorro. Então você pensa, nossa, que esse cara é um senador que acabou de matar um cachorro. É, tá, daí beleza. Não senador. Congressista. Desculpa. Ele era um deputado. É, deputado, exato. E acabou de matar um cachorro. Então, a toda hora ele tá fazendo certas coisas que não permitem que você tenha essa leitura completa. Então, uma hora você descobre que ele tem tendências bissexuais com aquele cara lá do colégio que ele vai visitar. E de repente, ele faz um threesome com segurança. Tipo, aliás, que é esse cara? Eu gostaria de dizer, a cena em que ele faz o threesome com o Mitchell e com a Claire, pra mim, ela resume perfeitamente a série, porque até o momento em que eles começam a se beijar, eu não sabia se ia rolar uma cena de sexo ou uma cena de assassinato. Isso, pra mim, é o resumo perfeito dessa série. Não, eu consegui ver esse sexo rolando de longe, não, cara. Tem consegui uns dois episódios fazendo antes. A curva ali, aqui em Santo Amaro e vindo. Tinha uns dois episódios marcando quando isso ia acontecer. Tipo, ele vendo pornografia com o cara. Puta, cara. Mas, enfim, eu acho que isso também, falando nisso das facetas do Frank Underwood, o fato dele, como o Francis Urquhart, como vilões clássicos, o fato dele comentar o que está acontecendo com o público também ajuda a você não pensar só, nossa, como ele é babaca. Embora, pra mim, seja o principal, nossa, como ele é babaca, mas ok. Mas ele é um babaca, eu entendo a função do babaca. A questão do quando ele está comentando isso com o espectador, eu acho muito interessante, porque eu acho que eles usaram essa quebra de barreira de um jeito muito, muito criativo nessa série, que é basicamente pra você se colocar dentro da cabeça do Frank, mais do que se colocar dentro da cabeça do Frank, mas você é um cúmplice do cara. Então, tipo, meu Deus, eu não quero saber o que você tá fazendo aí, me deixa fora disso, mas aí, de repente, o cara olha pra você e fala assim, Tá vendo o que eu fiz aqui? Sim. Você tá ligado? Isso aqui, ó. Você tá vendo o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Isso eu acho que eles conseguem fazer um pouco melhor na versão britânica. É bem simples, mas, tipo, acho que quando eu mostrei o clipe, tem uma coisa que ele usa bastante, que eu acho que o Frank Underwood nunca usou, que é a palavra we. Ele sempre coloca, nós estamos juntos nessa porra. O Francis Zuckerberg, nós estamos aqui, nós vamos fazer isso. E ele sempre comenta, quando ele tira o Colin Reed do poder, ele fala, não fique atormentado, não fique assim. Você sabia dos riscos na hora de entrar nessa história. Era basicamente isso. A versão britânica coloca mais... É um pouco mais explícito, né? O Frank Underwood é basicamente um professor de babaquice pra você. Ele explica as escrotidões que ele está fazendo pra você. Aliás, o Frank é engraçado. Frank Aguiar? Frank Caldeira? Eu não consegui pensar em mais um Frank. O Frank é engraçado Frank porque... Zappa. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, porque ele é um puta de um filho da puta manipulador, mas eu não quero que ele se foda, cara, porque ele é muito bom no que ele faz. Eu quero ver até onde esse cuzão vai. Eu acho que esse é o ponto central da série, né? É você sentir empatia por um cara, tipo, você vê ele assassinando duas pessoas cruelmente, tipo, sem nenhum remorso. Escrúpulo, né? E ainda assim você, tipo, você vê, sei lá, a Heather Dunbar concorrendo à presidência e, tipo, você vê que ela é uma pessoa íntegra pra caralho e não sei o quê. E, tipo, você quer que ela se foda. É porque ela é meio pedante, então... Íntegra pra cacete até certo ponto. Ela começa a fazer os jogos, né? É tipo, a própria série mostra, né? Uma pessoa como ela acaba sendo quebrada, assim. Não é muito longe de onde você parou e também não tem muita relevância... Quer dizer, não sei se acaba tendo relevância na história. É um momento interessante que mostra, putz, até a pessoa que é meio que paladina da justiça não consegue resistir à sujeira que é esse meio, né? Precisa da sujeira pra ir pra frente. Acho que é também a sujeira do próprio Underwood. Toda a influência que o Frank Underwood, tudo que ele e a Claire, que é a mulher dele, que tocaram. A gente mencionou muito, tocam, cara, tudo é destruído, tudo acaba mal pra todo mundo. É o Midas de merda. Você ou morre, você fica louco, ou você acaba alcoólatra, volta pra sua dependência. Ou você acaba na cova mesmo. Exato, ou, cara, a sua influência acaba no mundo, nem que você fale com ele, só por você ter falado com uma pessoa que falou com ele, tipo quando a Jack, a congressista que vira a Chief Whip depois que ele vira vice-presidente, como ela sacrifica o mentor dela pra conseguir os votos de... Sim. Nossa, ela foi muito escrota desse cara. Tipo... Porque esse cara, antes da gente gravar, a gente tá fazendo um ranking dos caras mais coitados da série. Esse cara é um dos coitados, cara. A gente pode debater daqui a pouco. Ela basicamente teve que divulgar os podres do cara pra conseguir os votos pros entitlements, né? Era alguma coisa envolvendo isso que o Frank precisava de uma vitória. E ele nem interagiu com o Frank Underwood, mas só por ele estar envolvido com essa mulher, ele acabou, cara. Ele se fudeu muito. Ah, cara, duas personagens que me deram muita, muita dó. O Freddy, né, que... Porra. Fredão da massa. Freddy é o Saruman do gueto. Aquela voz maneira pra caralho. Cara, ele não devia estar cortando grama lá na Casa Branca. Ele devia estar, sei lá, cantando no Blue Note, alguma coisa assim, sabe? Não, ser narrador, trabalhando no rádio. E a... Cara, a cena que o Doug termina o namoro da Rachel com a Lisa é tipo, cara... Parte do coração. O Doug é um cara creepy, né, cara? Aquele cabeçudo. Nossa. Puta que... Até onde, cara, eu vi, eu não sei como avaliar direito o que que... Ele é escroto, ele mas... Ele é um maluco do caralho. É basicamente isso. Ele é um puta de um sociopata que fica falando... Não, vem cá, meu bem. Lê pra mim o meu carro aqui. Porque minha mãe fica falando assim... Porra, que é isso, cara? Não. O cara tem sérios problemas. Eu não sei se, no final das contas, a Rachel tá viva ou não. Eu imagino que não. Eu imagino que sim. Deixa eu ver isso depois. Mas... No momento que ele descobre... que teoricamente ela tá morta, a desculpa que ele dá pro Seth é que a minha mãe morreu, né? Sim. E daí o Frank sabe. Nossa, cara. Mas... e a versão britânica dele não é tão bizarra, mas ao mesmo tempo é meio bizarro porque o cara parece muito o Joseph Goebbels. Nossa, caraca. Ele é muito perturbador. É um cabeçudo careca também? Não é um cabeçudo. Não, ele é um cara que parece o Joseph Goebbels. Só que ele é alto. Só que ele é tipo aqueles magrelos. Desculpa, cara. Eu não convivi muito com o Goebbels. Você não viu Bastardos Inglórios? Eu só lembro do nome, a parada. Então, ele é um cara meio com cabelo meio lambido. Ele é magrelo, ele é esquisito pra cacete. E o Stamper britânico, que também se chama Stamper, ele é exatamente isso, ele é exatamente o cão de guarda do Francis Urquhart na versão britânica, só que ele tem um destino um pouco diferente até agora do que a gente viu do Doug. É engraçado que o Doug, ele é uma ferramenta do Frank, né, mas ele, o cara é tão leal, mas tão leal, porque eu acho que o Frank deve ter tirado ele da sarjeta, ou ter dado mais uma chance, e quando ninguém mais dava, que ele ganhou a lealdade incondicional desse cara, e ele é basicamente um instrumento pro Frank fazer merdas absurdas, assim, né? É. Em certa medida, como o Vitão falou, que o Frank vai perdendo o poder ao longo... Não, na verdade, não vai perdendo o poder, mas como a esfera de influência dele vai diminuindo, porque ele vai ficando uma pessoa mais proeminente, mais o Doug vai ganhando essa força, porque ele é um cara que ainda consegue agir nas sombras e ainda consegue passar despercebido. Mais ou menos, se você colocar até na realidade, né? Porque o Chief of Staff de qualquer campanha presidencial não pode ir lá pro Arkansas, sei lá pra onde que ele viaja, e ninguém vai reparar. Vou comprar aqui uma van e uma pá e ninguém vai perceber o que eu tô fazendo. Não é possível isso. Eu não vi que fim que leva isso daí, mas definitivamente não parece ter um bom caminho. Falando em grandes homens, há sempre uma grande mulher por trás de um grande homem. Olha aí. E nesse caso é a Claire Underwood, que pra mim, eu acho, assim, por mais que eu goste do Kevin Spacey como Frank Underwood, eu acho que a Robin Wright é a melhor atriz, a melhor, em termos de atuação, é a melhor profissional dentro do show, porque por mais que o Kevin Spacey seja chamativo, o personagem dele não tem, o Frank não é. Você não precisa de muita complexidade pra usar ele. Você só tem que ser um... espalhafatoso. Você só tá na velocidade babaca. A Claire é um pouquinho mais densa do que isso. Ela tem mais nuances, né? É, exato. O que é até diferente da versão britânica. É meio que o contrário. Na versão britânica, a Elizabeth, que é a mulher do Francis, ela não tem uma proeminência muito grande até a terceira minissérie. E você descobre que ela é bem pior que ele, na verdade. Ela é tão calculista quanto o Francis Urquhart, só que ela não se sente mal pelas coisas, que nem o Francis Urquhart quando ele mata a jornalista, quando ele mata os colegas dele quando vão trair ele. Ele se sente mal por isso. E é meio que o contrário na série americana. O Frank tá pouco se fudendo pro que ele faz, e a Claire se sente mal. Tem vários momentos em que ela começa a chorar pelas escrotices que ela faz com as pessoas. Tem uma questão nessa série. Essa série ela é muito política, então a gente consegue ver todas as maquinações, mas ela é uma série... Ela tem todo esse lado externo, que é o casal fazendo as manipulações com outras pessoas, mas tem toda essa parte interna do casamento, que pra mim é uma das coisas mais interessantes, porque é como eles se fortalecem. É a razão deles serem daquele jeito para com o resto do mundo, né? E é um casamento completamente diferente. Mais do que um casamento, é um contrato. É uma aliança. Basicamente. Eu acho que mais... exatamente. Literalmente isso. Não parece um casamento. É uma sociedade, basicamente. Tipo, eles parecem parceiros de trabalho. E essa relação entre os dois, eu acho que até certo ponto da série, ela é bem equilibrada. Eu acho que na terceira temporada, acho que quebra um pouco o equilíbrio, eles exageram demais no drama pessoal. Eu particularmente fiquei um pouco... É porque você não assistiu o último episódio, cara. Ah, imagino que tem algum clímax entre os dois, mas... Enfim. E já tinha acontecido também momentos de discussões graves entre eles. E geralmente, com a Claire... Bom, ela não é a presidente dos Estados Unidos. Ela não queria abaixar a cabeça, mas ela acaba abaixando a cabeça no final pro Frank, né? A questão da Claire é que ela sempre soube o papel dela. Ela sempre soube que o Frank ia ocupar as posições de poder e ela ia estar ao lado dela e ela ia colher uma série de benefícios pra ela e ela ia, consequentemente, à medida que o casal avança, ela ia ganhando mais poder. Mas dá a impressão de que ela nunca quis o cargo de presidente pra ela. Por isso que na terceira temporada, pra mim, fica tão deslocado, porque, primeiro que se foca a metade naquela porcaria daquele drama do Doug com a Rachel, que, pra que fazer isso, cara? Ninguém quer saber o que, que a menina tá trabalhando lá no tipo, parece no cu de Judas, cara. Tipo, foda-se, ninguém se importa com isso. Um spin-off da história. Então, eu pensava muito arrastado nisso. Assim, no final da segunda temporada, eu pensei que o Doug tinha morrido, né, cara? Eu também. A mulher deu uma três pedras na cabeça dele. Sim. Ele ficou no mato umas 12 horas. Não, ele aparece, tipo, de olho aberto, né? Ele morreu. Aí ele, no primeiro episódio, é basicamente ele inteiro sobre ele se fudendo. Cara, acho que é o episódio assim, por mais que eu goste do personagem e do Michael Kelly como ator, cara, eu não sei se não deviam ter deixado ele no mato. Porque ele ficou tão em foco e o foco que ficou nele foi tão chato e desvirtuou até do próprio universo Washington da série. É tão separado do que o estão fazendo. A história da redenção dele, do caminho de redenção dele de certa forma, né, de ele tentar alguma vida normal, podia dar certo, mas não precisava dar tanto foco nessa porra. É muito tempo numa temporada dele se focando no Doug, e ao mesmo tempo a gente tem o personagem principal, que é presidente dos Estados Unidos, tá lidando com umas merdas homéricas, e eu sinto que meio que perde um tempo que a gente poderia estar vendo o Underwood e a Claire fazendo coisas que, entre aspas, realmente importam. E é um tempo que é gasto nessa historinha do Doug e vendo, e... não sei o quê. Dá a impressão de tudo que a gente viu até agora que é uma coisa um pouco desnecessária mesmo. Uhum. E acho que isso também se encaixa numa crítica que eu tenho da série em geral, que, assim, acho que talvez a primeira temporada, como o Rodrigo tinha falado antes do programa, mas talvez a primeira temporada seja a exceção. Mas eu acho que ela não precisava ter 13 episódios por temporada. Assim, como eu falei, as minisséries originais da BBC eram 4 episódios cada. Não precisa ser tão curto, mas eu acho que, sei lá, 10 episódios, talvez até um pouquinho menos, 8 episódios, seriam bem mais enxutos pra contar a história que eles Essa quantidade acabou virando padrão no Netflix, né? É, exato. E eu acho que não, eles acabam tendo que enrolar tanto pra ter tempo, pra ter 55, 56 minutos por episódio, por 3 episódios, que muitas coisas ficam meio que perdidas. Uma coisa que eu pensei, até mesmo na primeira temporada, por mais que a Claire seja uma figura importante, toda aquela história da água foi bem tangencial ao que estava acontecendo. Às vezes cruzava com o Russo, com a campanha do Russo. É que é engraçado que, como a gente disse, o casamento dela com o Frank é um contrato. Então, ao mesmo tempo que o Frank segue a carreira política e o poder dele tá aqui, a Claire tá nessa, tá um pouco pra iniciativa privada. E daí, se você vê, quando o Frank, ele queria ser secretário de Estado, ao mesmo tempo culmina com ela expandindo as iniciativas dela pra África, né? Que eles não entendiam. Então, você consegue ver que os dois sempre caminham juntos. Então, nesse ponto, exatamente, eu não vejo tanto problema, porque não, você consegue ver a evolução dela em termos de poder. Só que aí você fica... Não vai muito pra frente essa história. Ela fica os 2, 3 episódios falando com aquela porra daquele fotógrafo desgraçado. Chato pra caralho. Chato pra caralho. isso é uma coisa que poderia ter cortado, né? Uhum. Tem um payoff interessante na segunda temporada. Assim como toda essa história da ONG tem uma resolução maneira na segunda temporada, com ela indo pra médica estudar opções de inseminação e descobrindo a droga que a mulher que tá processando ela usa. Essa toda manipulação acho que foi um dos pontos altos da série, mas tudo que veio antes acabou sendo, tipo, por que isso se encaixa, como isso se encaixa, é algo que era um leve problema na primeira temporada, mas que acabou se exacerbando da segunda temporada pra frente, eu acho. Pelo que eu me lembro, eu acho a segunda a que eu mais gosto, assim. Mais do que a primeira, eu acho, então. Eu acho que a questão lá do Raymond e da possibilidade de derrubar o presidente é um negócio que se sustenta mais a longo prazo, assim. É, mas também eles acabam enrolando muito na história da China e do contrato. Sim. Da China e o concreto da China, e foda-se a concreto da China, cara. Na verdade, eu gosto bastante dessa história da China, porque ela bastante politicagem, que é uma coisa que faltou na terceira temporada, eu acho. Ela é legal, mas ela acaba também sendo muito longa e tem coisas que acabam maçantes. Sabe uma coisa que não precisava? Aquela porra daquele chinês com aquele saco na cabeça. Aquela fixação minas. Erótica. O que é aquilo, cara? Porra. tipo, foda-se isso pro personagem, sabe? Deixa o cara, mano. Deixa o cara. Porra. Ele é um executivo, ele tem as suas necessidades, cara. Não, não julgue. Não, don't king shame. Então, voltando um pouquinho a Claire, como a gente bem sabe... Claire? Isso. Eu tô tomando cerveja aqui, talvez eu precise. Como a gente sabe, o contrato dela com o Frank é de iguais, né? E na terceira temporada você vê, basicamente, a Claire tendo a realização de que, na verdade, eles não são iguais. Tudo o que o casal faz é pra beneficiar o Frank. Quem tá sentado atrás da mesa no salão oval é o Frank. Né? Então ela perde o cargo de embaixadora e nem assim, nem entrando no âmbito de se ela é spoilers. Competente ou não. Ela é muito boa. Que, porque ela não é uma pessoa que tem muito treinamento ela, e tudo mais. Ela não tem experiência. Mas tudo que ela almeja e tudo que ela abre mão é pra dar mais poder pro Frank. E daí ela vê que, na verdade, o casamento deles não funciona de igual pra igual. E isso é uma coisa que vai destruindo e que vai corrompendo o casamento dela na terceira temporada. Na terceira temporada, ela fica visível que ela acaba sendo mais uma peça dentro do universo do Frank, né? Porque ela vira um objeto pra resolução de problemas. Ou seja, ela virou embaixadora, virou um entrave na carreira política, na relação internacional dos Estados Unidos com a Rússia. Então o Frank se vê obrigado, tipo, ó, você pode ser minha esposa, mas olha, eu sou presidente, eu tenho que resolver as coisas, então se querem que você saia, você tem que sair. Aliás, esse papo do embaixador também é uma invenção da série, é o que eu descobri mais tarde estudando coisas a respeito. Como presidente, você não pode nomear parentes e pessoas próximas a algum cargo específico. Isso aconteceu depois que o Kennedy nomeou o irmão dele, o Robert Kennedy, pra ser procurador-geral, né? Que é um puta cargo nos Estados Unidos, né? É, exato. E aí depois o Congresso falou, não pode fazer essa porra, nunca mais, cara, deixa isso quieto. Procurador-geral não é o cargo da Heather? Ela é solicitadora, é Solicitor General, que eu acho que é um pouco menor. Tá, é. Pior ainda pro Kennedy, né? É. Então, voltando a Claire aqui na terceira temporada, o que me deixou um pouquinho desgostoso com o personagem é que, apesar dela perceber que ela não tá igual ao Frank em termos de poder e que o relacionamento deles não tá tão de igual pra igual quanto a gente achava, na terceira temporada ela começa a ter umas crises de consciência que não condizem muito com a postura da personagem até então. Então, ela sabe que o Frank é um assassino, que ele é um desvirtuado, ela tem as manipulações dela, ela sabe de tudo isso, e daí de repente ela vai e causa aquele puto incidente internacional lá na Rússia por uma crise de consciência que o cara que era ativista se matou com o echarpe dela. Isso parece um pouco deslocado, sabe? Uhum. Eu não sei, eu entendo o ponto que você tá falando, mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver uma certa coerência, assim. Justamente no fato de, assim, eles estão subindo cada vez mais. E exatamente isso que vocês falaram. Quanto mais poder o Frank ganha, pelo menos no papel, né? Mais desigual fica a relação deles, né? Conforme essa desigualdade vai crescendo, aí a Claire vai olhando para aquela situação de uma forma mais crítica, né? Voltando ao que a gente falou no começo. A gente sabe que, no começo da série, o Frank esteve no Congresso Nacional por 20 anos. E a gente vê uma ascensão dele de... Assim, ele chegou ao posto máximo que ele poderia chegar dentro do Congresso. E ele vai desse posto a presidente no período que a gente vê na série. Ou seja, em uma questão de 2 a 3 anos dentro do tempo da série. É. Então, pra mim, é muito coerente. Porque ele passa 20 anos... Eles passam 20 anos... nadando naquele mar ali, em que era mais possível eles desenvolverem uma relação de iguais, né? E no tempo que a gente vê na tela ali, no tempo da série, é justamente o tempo em que a relação deles ganha esse abismo dimensão enorme de desigualdade, né? É, as coisas degringolam muito. Sim, rápido. E também, então, eu acho que eles começaram também a colocar sementes dessa cisão e dessa consciência que ela começou a crescer logo na segunda com a história da soldado que foi estuprado pelo general, como ela. É, o que me passa a impressão é que ela tem um pouco mais de autenticidade do que o Frank. O Frank, tipo, ele faz o que ele pode pra se manter lá ou pra limpar a imagem dele como presidente, assim. É que o cargo dele é muito mais público, né? Exato. E a Claire, ela é mais franca, ela acaba sendo mais honesta. Eu acho que ela não tem uma capacidade de se manter dissimulada como o Frank tem. Às vezes ela funciona também como um pouco de consciência do casal. Então, tipo, meu Deus, esse nível de loucura tá demais, o que a gente tá fazendo? A gente tá matando gente, porra. Não sei. Eu acho que talvez ela funcione como uma consciência tanto pro bem quanto pro mal. Porque tem diversos momentos em que o Frank parece que ele começa a fraquejar e é justamente a Claire que chega e dá uma bordoada na orelha dele e fala, e aí? Isso era mais na primeira e na segunda temporada, né? Na primeira ela era bem calculista, ela demitia as pessoas como se fosse nada, né? Sim. Então, na terceira temporada você vê, uma das primeiras coisas que acontece na terceira temporada, ela fala assim, we are murderers, né? Você consegue ver essa crise de consciência dela e ela falando isso pro Frank, né? Agora eu não lembro se é ela ou se é o Frank que fala pro escritor. Aliás, o que é esse escritor? É outro plot, whatever, no mundo. Mas, né, cara? Enfim. Primeiro que a ideia... Deixando isso de lado, tem uma hora que ele fala, a gente tá casado há tanto tempo, mas é porque essa questão do contrato, né? Tipo, ela me mantém, assim, tipo, ela me mantém como eu sou. Se não me engano, é o Frank que fala. E pensando nisso, faz absolutamente todo sentido a frase do Frank na primeira temporada, a primeira vez que ele fala sobre a Claire. Não sei se vocês lembram. I love this woman more than sharks love blood. Exatamente. Então, tipo, é exatamente a coisa que mantém ele motivado a ir buscar mais sangue, né? É, enfim, e aí falando desse assunto, né, a respeito da personalidade dos personagens e tal, eu acho que é impossível assistir House of Cards sem traçar pelo menos alguns paralelos entre o Frank e o Walter White do Breaking Bad. É difícil você não fazer um paralelo entre o Frank Underwood e qualquer anti-herói. Sim. Anti-vilão, né? Porque ele é um vilão. Ele é um vilão. Ele é o vilão, só que ele é o protagonista. Então você se empatiza mais com ele. É, de séries prestigiosas mais recentes, tipo Tony Soprano, o próprio Don Draper, embora o Don Draper não seja tão escroto a esse nível. Mais ou menos. Mas, é, realmente, ele é bem dessa estirpe desses anti-heróis masculinos que representam uma certa versão do sonho americano, vai, pensando de alguma forma, assim. Sim. Só que eu acho que a diferença do Walter White e do Frank Underwood é que você vê a queda do Walter White. O Frank Underwood, você já vê ele como... Na verdade, você consegue ver a transformação do Walter White entre um cara bonzinho que tá desesperado e precisa tomar medidas extremas pra sustentar a família, e daí vê que ele realmente é bom naquilo e vai evoluindo. O Frank ponto inicial dele... É. Ele já tá no ápice. Você já sabe que ele é um cuzão. Exato. Ele tem uma posição de poder também, o que o Walter não tem. Basicamente, o Frank foi... O Frank e o Walter... Na minha visão, eles são tipo, muito parecidos como personagens, de fato. E, na verdade, a forma como eu vejo é que o Frank teve oportunidades mais cedo de ser o que o Walter White, no fundo, sempre quis ser. É, e ele é o... Presidente dos Estados Unidos? Não, ele é o que o Walter White sonha em ser, que é o self-made man, a ideia do self-made man. Porque toda a história do Frank, eu lembro de que ele era um cara do pobre, que pariu da Carolina do Sul... Uma cidadezinha, de pêssego. Na puta que pariu, o pai era um bêbado, o filho da puta morreu de ataque cardíaco. Aliás, é o começo da terceira temporada que aparece ele dando uma mijada no túmulo do pai, é muito agressivo, cara. É muito agressivo aquele negócio. Até desnecessário. Cara, que porra é essa? E tipo, ele viu o pai com uma certa condescendência, mas acho que nunca nesse nível. Não, começa assim, ele vira e passa o dedo assim na tumba e fala assim, hey Pops. E daí ele vai e abaixa o zíper e fala assim, foda-se essa merda. Porra, mano. Essa porra aqui. Mas... Com tipo um monte de fotógrafo ali. Esse cara é louco, cara. Mas ele é um cara que veio do nada e virou alguma coisa. Ele virou um deputado. Só que aí a própria sociedade de Washington falou, então, você tem sua importância nesse cargozinho aqui que você tem, mas você não é... material pra ser secretário de Estado. Eu acho que tem uma diferença clara, que o Walter tem uma ascensão, e eu acho que ele chega num ponto que ele tá paranoico, completamente paranoico por todos os sentidos. Eu acho que na quarta temporada ele tá paranoico por causa da questão do Gus, e depois por outros fatores. E ele acaba querendo... Mas a impressão é que ele quer se libertar. Ele é um cara escroto, eu queria que ele se fudesse na série. Tipo, eu odiava o personagem Walter White. E levava todo mundo pra baixo e tal, mas parecia que ele queria se libertar em algum momento, e ele acaba no final da série se libertando. A gente não tem essa referência ainda do Frank Underwood, né? Se diz a vontade dele de se libertar desse... disso que ele tá fazendo? É mais assim, ele ficou intoxicado com o poder, mas ao mesmo tempo ele ficou um cara paranoico com o poder, tipo, estou sendo perseguido por todos os lados, tipo, o cunhado dele é policial e tudo mais, então tipo, ele se vê cercado. O Frank, ele tá numa posição de poder que é diferente, né? E eu não sei se ele quer se libertar. Há outros personagens no entorno dele que talvez tenham... Não vou dizer que tem um arco mais parecido com o Walter White, mas o Remy, por exemplo, é um cara que também cresce que quer se libertar, até onde eu vi na série. Então, ele quer uma posição melhor pra vida dele. O Remy é o cara que tá interessado no dinheiro. Final. O Remy começou como lobista, depois ele foi pro governo do Walter... Do Walter White. Caralho, Walter White 2016. Governo da metanfetamina. Isso é... MathWorks. Isso é a plataforma do Walter White. Isso é em Michigan, mas cara. A associação mais nesse sentido do cara querer se libertar no fim, assim. Tipo, putz, tô cercado de tanta merda, preciso sair disso de algum jeito. Então, talvez até, nesse caso de libertar, talvez o Peter Russo também. Ele é um cara que também babaca. Ele é realmente um babaca, mas ele tem uma certa profundidade. Ele é um viciado, um alcoólatra. Mas... Quem não é, né? Mas aí ele tenta recuperar. Ele representa uma turma. Ele ama os filhos dele. Ele realmente gosta da região dele, ele quer representar a região dele, mas os vícios que ele tem fodem completamente ele. Não, e o Frank Underwood fode ele, porque ele tava num caminho muito bom de não se recuperar e tal, até o Frank Underwood botar a cabeça assim, segurar a cabeça embaixo d'água, assim. Fez dele um peão, né? É. Mas o fato dele ser um viciado foi a chave pro Frank encontrar ele e usar ele de... como uma peça. Pra encontrar aquele cara pra fuder o candidato a secretário de Estado. Ele tinha um caminho, ele ia ser um congressista whatever do mundo dele, ia ser importante pro mundinho lá da Pensilvânia, só que as merdas que ele tava envolvido acabaram não... Sufocando ele. Acabaram fechando ele nesse mundo. Só pra fechar aqui na comparação entre Frank Underwood e Walter White, eu queria estabelecer uma comparação entre House of Cards e Breaking Bad, de um elemento principal das duas séries, que é algo que me chama muita atenção e muito prende. Sucesso na Netflix. não tenho vida social, então tenho que ficar vendo série. Que é a evolução da merda. Quando eu comecei a ver Breaking Bad, você vê aquele carinha, professor, que começa a vender umas droguinhas, não sei o quê. E daí, no final da quinta temporada, é uma coisa tão maluca tão descolada que em House of Cards eu consigo ver também essa ascensão em termos de poder e o potencial do vai da merda, entendeu? Mas a progressão da merda em Breaking Bad é geométrica, né? É que vai e dispara. O cara tá envolvido num submundo de atividades legais, né? Mas não só isso. É um mundo pequeno, né? É porque ele não era ninguém. Ele era literalmente um professor de química. Tipo, a diferença principal eu acho que é essa. O Walt, no começo da série, ele era um cara comum, completamente comum. Mas você consegue ver a escalada de exato, né? Mas acho que a diferença essencial entre o Walter White e o Frank Underwood é que o Frank é um... ele é um vilão profissional, né? E o Walter é, tipo, malandro no começo da série... Oi? Malandro profissional. O que não é de malandro? Ah, não. Ele começa a série, tipo... Ele vai aprendendo a fazer as coisas. Ele vai aprendendo a se envolver com o mundo do crime. Então ele tá sempre naquele momento de tensão, né? Ele tá sempre, tipo, querendo dar um passo, mas, tipo, tem 500 incêndios pra apagar, né? E o Frank, tudo bem, conforme ele vai subindo na cadeia alimentar e se torna presidente e tal, a situação ganha mais essa cara. Mas no começo, e acho que é o que é mais atraente em relação a ele, é que parece que ele tem muito controle sobre tudo que ele tá fazendo, né? Sim, é tudo muito calculado, né? Sim. O Walt só chega na posição de poder, eu acho que na quinta temporada. Antes disso, ele é um peão também, né? É que eu gosto dessa evolução de como uma série vai se desenvolvendo e as coisas vão crescendo em termos de importância. É esse o paralelo que eu tentei traçar entre as duas, e isso é um dos elementos que mais chama atenção pra mim numa série e me prende. O paralelo entre os dois personagens pra mim é que ambos são bem odiosos e, enfim, eu desejo coisas ruins para os dois. Ah, tem outro paralelo interessante aqui. Os dois personagens interpretam personagens. Então, se você pensar no Walter White, você tem o cara que era o professor e que também, na verdade, ele é um rei do crime. E quando ele tá lidando com as outras pessoas... Se ele era o rei do crime, por consequência, ele era o Victor. Né? É o Wilson Fisk. Assistam o Shuffle número 3. Ouçam no Shuffle número 3, assistam se vocês tiverem algum jeito de... Periscope, eu acho que tava gravando. Gente, esses dias eu recebi uma proposta de freela, um cara querendo transformar um áudio em vídeo. Aí sim. Eu olhei e falei, rapaz, a oferta dele era de R$15 pra fazer isso. Que ótimo, que beleza. Prossigamos. Bom, voltando, o Walter White, se você parar pra pensar, ele também interpreta um personagem quando ele tá lidando com outras pessoas do crime ou da família, né? E é a mesma coisa do Frank. Essa é uma das atuações que eu mais... um dos aspectos da atuação do Kevin Spacey que eu mais gosto, que você consegue ver que o personagem do Frank também consegue interpretar um político. Entendeu? Então ele muda o jeito de falar, ele muda a entonação, ele muda a forma com que ele fala com as pessoas. E não é só o Kevin Spacey interpretando um político. É o Kevin Spacey interpretando um político que também tem que representar um papel. E eu acho isso muito interessante nos dois personagens. E o Frank tem toda essa esfera de influência ao redor dele, por ele ser uma figura pública, mesmo quando na primeira temporada, quando ele era relativamente desconhecido. Ele convive num universo que envolve jornalistas, hackers. Aquela história foda. Nossa. Mas é todo um ecossistema que ele tem que navegar. Sim. E acho que a principal forma dele navegar na primeira temporada, usando a Zoe como um veículo pra acabar com a influência do governo. Soltar informações sobre adversários políticos. Então, mostra como ele acaba manipulando a imprensa de uma forma, né, nos bastidores. Né? Ele é fonte secreta da Zoe Barnes, que dispara na carreira, né? Era uma jornalista jovem, começando, que queria entrar na Casa Branca. É uma relação de proto-cooperação entre os dois. É, exatamente, né? E mostra também o poder do Frank, né? A questão que ele cresce e ele descarta os peões que ele pega no meio do caminho, né? Que é exatamente, literalmente, o que acontece com a Zoe Barnes. Né? Isso é um paralelo com a série britânica, que era basicamente isso. No mesmo dia em que ele foi rejeitado, né, pelo cargo, ele tá puto e tal, e aí a contraparte da Zoe, a Mary Storing, eu acho que ela se chama na versão britânica, ela chega e fala: ah, então eu gostaria de saber informações sobre não sei o quê. E aí começa esse círculo de influência, porque ele sabe de todos os podres que acontecem no Congresso, e ele vai manipulando a influência pública ao redor dele. A série britânica acaba sendo mais fácil, né? Porque é bem mais fácil você derrubar um primeiro-ministro, porque o sistema é bem mais fechado e mais arcaico do que o labirinto constitucional que é o governo dos Estados Unidos. Mas é basicamente a mesma coisa. Ele ferra o cara que ia suceder, ia ficar no lugar dele, o secretário de Estado. Mas até aquela história do secretário de Estado é muito fina, né? O cara vai perder a nomeação por uma coisa que ele falou num editorial da faculdade em 1960. Mas é de Israel. E bolinha. Cara, você não pode falar mal de Israel. Nunca, jamais na sociedade americana. É basicamente isso. E como na versão americana, ele acaba se livrando da Mary Storing, mas é um pouquinho mais dramático. Não é. É igualmente dramático, só que de um jeito meio bizarro. Ele joga ela do topo do parlamento. Tipo, ela... louco, cara. É muito mais bizarro. Ela descobre... Ah, não. Eu não acho, hein? Eu acho que no metrô é muito mais chocante. Não. Joga do nada no metrô. As duas... A mulher vira, tipo, meu, geleia, cara. São bizarros de formas diferentes. É, cara. Mas, porra, a mina tá no topo do parlamento. Né? É, não. Então, ele tá lá no topo do parlamento. Ele acabou de ganhar o título de primeiro-ministro. Aí fala: cara, isso aconteceu com seu filho da puta. Eu te amava, não sei o quê. Ela... É uma coisa diferente, a Zoe não é tão apegada ao Frank. Uhum. A Zoe, tem um ponto que a Zoe detesta o Frank, tem nojo. A Mary é, cara, ela é apaixonada, ela ama, ela tem sérios problemas psicológicos, então ela fica meio apegada ao Frank, ao Francis Urquhart. Ela fala: você matou o cara, que é o contraparte do Russo. Ela fala: sim. Ele fala assim: você vai falar alguma coisa? Não vou falar, eu não acredito em você. Ele empurra ela da porra do parlamento. E os próximos episódios, né, relacionados a essa história, são do namorado da Zoe tentando reacender a história, a antiga parceira de trabalho dela não querendo, pulando querendo fora, tipo, voltando pra casa da mãe. Qual era o nome dela mesmo? Janine. Aliás, vocês acham que esse arco do Lucas acabou? Acabou. Ele tá enterrado, morto, mofado naquela prisão lá. Ah, cara, eu acho que ainda tem potencial. Cara, se o Gavin ainda tá na porra da série, cara, por algum motivo... Ah, o Gavin e o Cash. O Cash, é o melhor personagem. Eu queria saber o que acontece com o Cash. Mas, talvez volte algum... Ao menos que... Assim, eu acho que o editor lá, o Hammerschmidt, eu acho que talvez ele tenha potencial... Um pouco mais de fazer algum estrago, porque pelo simples fato que ele tá livre e tem mais reputação. Mas eu acho difícil. Bom, se bem também que a gente achava que o Doug ia morrer, né? Então, Ainda assim, eu acho que continua mostrando os episódios seguintes e a continuação da série mostram a influência e o controle que o Frank tenta ter sobre toda a imprensa, né? Além de conseguir abafar completamente esse caso do Jornal da Zoe e toda a investigação que estava por trás dele. Jornal das Oito. Eu ouvi isso também. Eu ouvi isso. Todo mundo viu essa piada pairando aqui no ar. Só o Henrique teve a coragem de fazer isso. Mas então, após essa substituição da Zoe e dos parceiros dela que tentam... Se fodem. Se fodem posteriormente também. Há uma substituição do jornalista chato na história, que é aquela Aya... que eventualmente também é descartada. Ela some. Né? Não, na verdade ela some. Ela fica, ela acho que era porque ela tem a credencial atriz... revogada, basicamente. É, não, acho que era mais porque a atriz tinha outro compromisso. É que nem na terceira temporada. Tanto é que ela é substituída por outra personagem. Exato, tipo, que é basicamente a mesma pessoa. Sim. Só que mais difícil. Ah. Que ele vê assim, ah, eu não sou a Aya, ah, meu Deus. Tipo, foda-se, eu sou o assessor de imprensa do presidente. Eu sou o Batman. Acho que ela porque a atriz tinha conflito de agendas, ela tinha que gravar outra série. Acho que ela dá aquela The Blacklist com o James Spader. Aí ela teve que fazer e não tinha tempo de fazer as duas coisas. E sobe a vinheta do Vitor e MDB aqui. A mesma coisa acontece também com aquele Mendonça, tá ligado? Sim, o senador. O republicano, ele desaparece no meio da temporada. É verdade, sim. E ele ia ser o concorrente. Bom, talvez ele apareça de novo aqui tinham falado na quarta temporada, que vai ser a concorrência do Frank pra presidência, né? Ele falou, então, ele perdeu a influência, não sei o que, ele sumiu. Exato. Bizarro, mas enfim. Dando mais foco à terceira temporada, como a gente tinha falado que o Frank era o rei do Congresso, basicamente, ele tinha toda... Rei do Congresso. Ele entendia todo o aparato e todas as tramóias e tudo como funcionava. O fato dele ser o presidente, que ele é o que ele queria a partir do ponto que ele foi rejeitado como secretário de Estado, a terceira temporada tem essa pegada de ele não saber exatamente... Ele é um bom manipulador, mas ele não é essencialmente um bom governante. Ele chega numa posição de poder enfraquecido, né? Porque ele tá envolvido no escândalo do impeachment do Walker, né? Que é o antecessor dele. Então ele já chega lá meio questionado. E ele perdoa o Walker, que é basicamente o que aconteceu com o Gerald Ford. Quando ele perdoou o Nixon pelo escândalo de Watergate. E em resposta, o público começou a odiar ele. Tipo, ele chega com uma... Se o Frank fosse Frank de verdade... Ele tinha mandado o Walker se fuder e tinha mandado esse cara pra prisão, cara. E ele chega no poder com esse peso negativo, nesse ranço do governo anterior. E, tipo, além disso, ele tem uma rejeição tanto dos democratas quanto dos republicanos. É, porque né? O plano dele é a coisa mais absurda do mundo. Exatamente, cara. É um negócio que a gente ia falar. Ele é o democrata menos democrata do mundo. Ele quer destruir o sistema de aposentadoria, seguro social. Fazendo um parênteses aqui na terceira temporada, então. Gira em torno. Do Frank querendo emplacar um programa que chama M-Works. American Works. Né? American Works, que é a sigla pra isso. Que é basicamente você cortar todos os benefícios de o que eles chamam de entitlements, que é aposentadoria, basicamente. Seguro de saúde. E reverter esse dinheiro pra dar pras pessoas que estão desempregadas. Mas que, na verdade, é uma coisa bem irreal. Por duas razões. Primeiro, o desemprego é uma condição natural do capitalismo. Sempre vai existir pessoas desempregadas. Tanto pessoas que estão trocando, quanto pessoas que estão rotacionando. A taxa que isso ocorre é ok. Na taxa que eles apresentam lá nos Estados Unidos, que eu creio que é 10%, eu acho que bate... Não, são 10 milhões. 10 milhões de 300... Então é relativamente baixo, tá? Sim. Então, eu acho que é uma coisa taxa de 3%, que vira... Coisa de 3%, é isso? Tem 300 milhões, então seria 0,3, eu acho. Então, eu acho que é uma taxa que tá bem dentro do esperado para uma economia capitalista. E segundo, porque, beleza, eu vou cortar aqui os fundos de aposentadoria, e o que as pessoas vão fazer o que vai acontecer? Com os velhinhos? Cara, a versão real de House of Cards, assim que ele falar isso, são os velhinhos decapitando Frank Underwood. Exatamente, cara. Porque, primeiro, a população idosa é a que mais vota nos Estados Unidos. Os jovens e pessoas adultas não votam tanto quanto idosos. E os idosos, cara, eles precisam do Medicare. Mesmo os republicanos que odeiam esse tipo de coisa, eles falam, cara, a gente vai cortar essas coisas para determinadas pessoas, mas o Medicare, que é para você, velhinho, que vai votar em mim, isso vai ficar de boa. Fiz a conta aqui, é 3% mesmo. 3%, tá. Então, assim, o fato desse plano ser o principal foco da temporada já é um ponto negativo. E fora isso, ele fala do desvio das verbas do negócio de emergência para... É um absurdo. Você é um presidente que sabe... Que os Estados Unidos está sujeito a furacões há basicamente todo ano, e ele vai desviar os fundos que são de furacões para atender as pessoas em situações de emergência, para dar emprego para 3% da população, que é uma taxa razoável para uma economia assim. É uma coisa que, é o que eu falei, até dentro do universo de House of Cards, não faz sentido. Na primeira temporada que a gente vê a Education Bill, que ele faz com Jordan Blythe e tal, você vai conseguindo... São reformas que você consegue entender o porquê delas. Não agora, são realistas, essa última, mas elas são incríveis. Ela fica muito difícil de você defender o próprio Frank Underwood. Parece que ele é um péssimo governante. É um negócio governante. Lunático, assim. Então, essa ideia da terceira temporada dele ser um bom manipulador, um bom influenciador. Uma boa figura de dentro da política interna de Washington e não ser um bom governante em si, é uma ideia legal, mas eu não sei se eles acabaram não dando a, não focando nas coisas certas, não tendo uma ideia boa de como tornar isso realidade. É, a impressão é que tudo que ele tenta fazer fracassa. É, eu acho que essa é a mensagem principal que eles queriam passar. Então, no caso do Jordan Valley lá, no Oriente Médio, a missão de paz dele também fracassa. Uhum. As negociações com a Rússia fracassam com o Putin, que não Macri, é o Putin. O não Putin, que é, voltando ao IMDb, é o irmão do Mads Mikkelsen. É, que segundo o Vitor, é um dos melhores atores da atual geração. Eu tô aprendendo já. Eles são parecidos, inclusive. Aliás, fun fact, né? As iniciais do presidente fictício são as mesmas do Vladimir Putin. Sim, Petrov. Pra quem gosta um pouquinho de política, tem vários easter eggs, né? Pra começar, ele parece um pouco com o Putin, aquela cara meio redonda dele e sem cabelinho. E daí, logo depois que o Petrov chega em Washington, o Frank fala: ah, eu vi umas fotos de você surfando, sim, e tal. E pra quem acompanha um pouco política, sabe que o Putin faz muito isso, ele solta umas... umas fotos propagandas. E eles convidam a Pussy Riot pra participar da porra do jantar. E obviamente disso, isso termina muito bem pros dois. Tem a questão que eles, das leis russas lá que eles falam, que de fato existem. Sim, de censura. Anti-homofobia. Propaganda. É. Né? Não, e ele talvez... ele acho que é o ponto alto da temporada. Eu acho que a parte mais envolvente da terceira temporada é esse drama. Até porque a outra metade tá com a porra do Doug e a Rachel. Cara, coisa chata. E o hacker. O hacker. Ele é um Frank que pode ser o Frank no governo dele. Porque lá é tudo nebuloso. É, porque como ele fala, como ele acha que a democracia é super valorizada, na Rússia realmente não existe... existe uma paródia de democracia. Exatamente. E o Petrov é basicamente o que o Frank seria se ele tivesse essa possibilidade. Até, o Frank até fala assim: ah, eu invejo a sua posição porque toda eleição que tem, você já sabe como que vai ser o resultado. Porra. Nos Estados Unidos não funciona assim. Não, e o Petrov nem se ofende com esse comentário. Ele dá uma risadinha, Não, ele tá pouco se fudendo. Cara, ele beija a Claire no meio do jantar, tá pouco se fudendo. Nossa, assim, é muito escroto. Vocês repararam que a musiquinha que ele canta no jantar é a música do Tetris. É uma música, eu acho que é uma marcha do Exército Russo, do Exército Vermelho. É isso. É muito foda. Falando em videogames, né? Que eles não param de falar de videogames nessa temporada, eles cantam a música do Tetris. E arbitrariamente eles põem um Stanley Parable ali que, tipo, não faz sentido com nada. É, e eles explicam de jeito errado. Mas enfim. essa relação com o Petrov também é legal porque ele é um cara que é um igual ao Frank. Mesmo quando ele tava lidando com o Tusk, o Raymond Tusk, ou com o Walker, ele poucas vezes estava em posição de desvantagem em relação a esses caras que teoricamente seriam iguais a ele, tão fodas quanto. Mas o Petrov realmente é um cara que tem... ele é tão manipulador, tão escroto, tão político quanto... e tem a mesma quantidade de poder em termos políticos, né? E ele tem... Acho que ele tem uma capacidade de fazer jogos psicológicos que o Frank não apresenta necessariamente. Que é aquela questão que eles enganam a Claire e acabam ferrando o Frank por... consequência. Na verdade, né? Eu acho que isso foi mais o Frank, né? Não, de novo, nessa terceira temporada, eu senti o Frank muito, muito fraco. Se você comparar com as outras duas, em termos de maquinações e tal. Como o Victor tava falando antes da gente gravar, o Frank reage, ele tem que reagir a muitas coisas nessa temporada. Mas você consegue, logo no começo da temporada, você vê quando ele tá tentando lutar pela nomeação do Partido Democrata, e ele tá tentando fazer o que ele chama de fundraising, né, que são aqueles eventos pra você ganhar dinheiro pra sua campanha. Ele não consegue ninguém, e daí a Claire acha ele encostado na porcaria da escrivaninha, chorando. E sabe, quem é esse cara que a gente viu nas duas primeiras temporadas que manipulava tudo e todos? Isso não é Frank Underwood, é uma crítica que eu tenho pra terceira temporada. A minha analogia é que, assim, ele tá no volante, só que ele tá, tipo, se agarrando ao volante, assim, de qualquer jeito, porque tudo tá dando indícios que ele vai sair do comando em algum momento. Então, ele tá se segurando no poder da forma que ele pode e tentando, de qualquer forma, manter esse controle. Só que tudo dá errado até onde... a gente sabe. É, então, daí acho que a gente começa a entrar no começo do que a gente espera pra quarta temporada. Aí tem uma questão principal aqui que eu não posso comentar sem falar do final da terceira temporada. Não, sem problemas. Acho que eu vou pegar uma cerveja. Então, a temporada termina com a cisão final. Já tava... Cara, essa é uma crítica que eu tenho na temporada. Tem muitas cisões entre o Frank e a Claire, mas termina com eles separados oficialmente, né? Isso, a temporada termina com a Claire realizando basicamente que eles, né, o casamento deles não é de igual para igual. E ela fica... Você consegue ver em relação ao começo da terceira temporada e ao final o quanto que ela vai percebendo isso e o quanto que ela vai ficando insatisfeita. E a temporada termina com ela basicamente falando que vai deixar o Frank em um momento em que ele tá fazendo várias campanhas, várias viagens pra ganhar votos, etc. E é o que eu tava falando antes mesmo de terem confirmado uma quarta e uma quinta temporada. Caralho, que a gente já vai falar. Eu falei que pra mim a série podia ter terminado aí, porque é uma série que se baseia muito no casamento dos dois e na união dos dois, e pra mim aqui o castelo de cartas caiu, entendeu? Ele se desfez completamente e agora a gente vai começar a ver o Frank, o que, que vai acontecer entre os dois, mas não é uma coisa que é necessária, entendeu? Eu achei que se a série tivesse terminado nessa espécie de cliffhanger, teria sido um pouco mais condizente com o espírito da série como um todo. Eu acreditava que a série ia ficar meio sem objetividade, porque o Frank chegou lá no topo, então, ok, cheguei no topo, não tem muito pra onde ir daqui pra frente. Então, se terminasse na segunda, teria feito sentido. Falou, fiz essa escalada até a presidência. Agora, com essa cisão, pra mim abre uma possibilidade de enredo que não sei se a Claire vai concorrer à presidência por si só. O jeito com que eles construíram a terceira temporada, o Frank, ele chega à presidência, mas ele não tem poder, ele não tá consolidado. Sim. De fato. Acho que se terminasse a terceira temporada desse jeito com o Frank nesse estado, você ficaria com um gostinho de, poxa, o cara fez tudo isso pra chegar aí. Mas a terceira temporada também não dá, tipo, ele se firmou de fato lá, né? Tipo, ela só... Eu acho que ela mantém esse status do Frank durante todo... Não termina desse jeito. Ele, basicamente, ele ganha a primária de Iowa de algum jeito. O tempo inteiro tá Dunbar... Na frente, fudendo, né? 45%. Aí acaba com ele vencendo de algum jeito. É, tipo, eles fizeram aquela... Ah, a Claire é popular e tal, mas... Primeiro que é bizarro que uma embaixadora fracassada seja tão popular assim. Talvez o negócio do Putin e tal. Mas, enfim, não é natural o fato dele ganhar essa primária, mesmo depois de ele se fuder toda a temporada inteira, basicamente. E de ele não ser uma figura popular com ninguém. Eu não tenho ideia de onde seguir a quarta temporada. A quarta temporada ela vai seguir... O que eu acho interessante de House of Cards é que ela vai estar alinhada justamente com a vida real que a gente vai acompanhar agora. Tá acompanhando, né? Uma eleição à presidência, a gente vai ver isso também, então eu acho isso bacana. É, uma comparação. Eu acho que a quarta temporada vai ser basicamente a gente acompanhar o Frank fazendo essa campanha, e eu acho que a quarta temporada deve terminar com ele, com o resultado dessa campanha. Aham. Uhum. Né? Eu não tenho ideia de como eles vão trabalhar com a Claire, se eles quiserem unir o casal de novo. Mas é uma coisa imbecil e tosca. Mas, sei lá, cara, o Doug será? Tá vivo, então... Não sei. Mas se você parar pra pensar no casamento deles como um contrato, se os dois sentarem friamente, reverem os termos do contrato e firmarem um novo contrato, talvez você consiga digerir isso. Não sei se é uma coisa muito clara, porque a cisão dos dois foi muito emocional, foi muito forte. Ah, e já, né? Tem vários momentos antes dessa cisão final que dão indícios disso, tipo, tá escrito assim, ó, então, tá dando merda, uma hora vai estourar isso de fato, sabe? É que eu acho, aí entrando no campo da especulação, as pessoas gostam muito da Claire, e o público americano, o eleitor americano, isso falando da vida real, você precisa muito... se firmar com um cara de família e de carisma, etc. Se o Frank não tiver a Claire do lado dele, e assim, partindo do princípio que ele não tem filhos ainda, que... Nunca vai ter. É um puta agravante isso pra isso. Eu não consigo ver como que ele vai ganhar as... Primárias. As primárias, que eu acho que, na verdade, vai ser o tema da quarta eleição, e talvez na quinta a gente vai ver a disputa presidencial em si. Nossa, contra o candidato, cara, republicano. Será que vai ser tão esticado Nossa, assim? Nossa, espero que não, cara. A série já... Eu tenho problemas com o tempo da série, que ela não precisa ser 13 episódios. 13 episódios de uma eleição em si... Acho que nem VIP tinha. E VIP são 10 episódios de 20 minutos. O que eu espero é que quarta temporada acompanha ele nas primárias e depois na eleição, que daí sim eu acho que tem material inteiro pra uma quarta temporada, e daí na quinta temporada depois um outcome dessa eleição pra cima ou pra baixo. Mas eu acho que se ele não voltar com a Claire, voltando ao nosso argumento inicial, ele acho que ele não tem nem condições de... concorrer. De ganhar, entendeu? E daí se ele não ganhar, como que a série vai evoluir a partir daí? Porque no que foi mostrado até agora, dá indício do que vai ser? O que eu sei é que vai ter campanha do Frank. Então, o marketing dessa série foi muito bom, porque eles soltaram vários teasers ao longo do ano, mostrando... como se o Frank estivesse fazendo campanha mesmo. E a gente só tem um trailer, basicamente, que não mostra muita coisa. São várias cenas cortadas que mostra que ele vai encontrar com a Claire em alguns momentos. Então mostra que ela está dentro de uma limusine presidencial num lugar cheio de árvores, que eu presumo que seja Camp David, que é a casa de campo do presidente dos Estados Unidos. Então a gente já sabe que em algum momento ele vai falar com a Claire, mas eu não sei qual que vai ser Que eles iam ficar isolados não faz sentido, né? Mas minha expectativa, sabendo disso agora, é que haja alguma rivalidade entre os dois, que a Claire acabe sendo, de certa forma, antagonista do Frank, depois de tanto tempo ao lado dele. É o que ela fala, depois de tanto tempo sentando no banco do passageiro, tá na hora dela assumir a direção, né? Que talvez pode ser um rumo interessante pra essa série. Bom, só de não ter aquele cabeçudo caramba e a Rachel, essa série vai ser muito focada nos dois e na política, então, que eu acho bom, bem bom. A terceira temporada também termina com o Doug, o Stanford, totalmente devotado ao Frank. Ele mata a Rachel. Ok. Então, A gente não falou desse spoiler. No final ele mata a Rachel. Ok, tá bem indicado que ia acontecer isso. Cara... acaba dispersou horas da minha vida. A gente não vai nem falar como vai acontecer, porque é legal ver. Não, mas não me julguem. Meu Deus do céu. Não, cara. Me julguem. A forma como eles fazem a edição é bem... presta bem atenção tenso. Na fotografia, na edição. E o jeito mesmo, assim, não isso, é legal. Isso são coisas a se valorizar da série, né? Produção, fotografia, no geral, assim, é muito bacana. Sim. É que essa cena, inclusive, ela fica até um pouco deslocada em relação às outras por conta da fotografia e dos planos, e até mesmo do cenário, né? Mas eu achei bem, bem legal, assim. Estão em Santa Fé, né? Vou dar um abraço no Walter White lá. Exatamente. Não, mas aí... eu não sei se vocês vão querer fazer um paralelo com a segunda minissérie britânica, que mostra meio que uma cisão entre o Stamper e o Francis Urquhart. É uma das histórias que o Urquhart, ele, uma hora, ele... ele não trata bem, ele não trata com respeito o Stamper em certos pontos. O Stamper fica puto uma hora e ele tem um material que revela que o Urquhart matou a jornalista. Não sei se eles vão querer seguir mais ou menos não, essa história. Porque na terceira temporada a gente viu o Frank maltratar o Stamper, né? A gente viu ele deixar ele para escanteio e ver ele maltratando e deixando ele ir de lado, né? Então, e tudo isso aconteceu e no final das contas a gente viu o Stamper voltar e tá com aquele puta... com aquela puta lealdade dele. Então, eu não consigo ver por que isso vai acontecer. Acho que não... ou então se acontecer não vai ser tão rico quanto se focar nas primárias e nas eleições e no relacionamento dele com a Claire e no papel dele mesmo como presidente, que a gente tá esquecendo nisso, né? E com os outros políticos em si. Exato. Acho que o que é pra mim a terceira acabou se perdendo foi a politicagem acabou ficando meio que em segundo plano. Tipo, as tramóias que tinham na primeira e na segunda não ficaram tão evidentes. E nesse sentido que eu falei, que a parte didática da série, acho que perdeu um pouco. Eu espero que a quarta consiga recuperar um pouco disso. E eu espero que a quinta seja a última, porque eu não sei... Vamos combinar aqui que a gente não vai mais falar do final da terceira temporada pra chamar o menino de volta aqui, vamos, o Vitão. Vamos. Ô, Vitão! Aê! Mas aí, quando o Russo volta... Jesus! Quando ele acende, como... sai da garagem. Aquela cena que a Zoe... Saudações, ouvinte! Voltou! Estou de volta! Então, a gente tá falando do que a gente espera. Se o áudio tiver ficado uma bosta nos últimos 10 minutos, não é culpa minha. Mas enfim, o que a gente tá falando é de expectativa da quarta temporada, e o que eu ia falar é que eu não quero que tenha mais de 5 temporadas. Honestamente, queria que essa quarta fosse a última, porque eu não sei pra onde eles vão querer ir a esse ponto. Mas, já tá confirmada a quinta, né? Já tá confirmado, já tem 5 temporadas. Segura esse tema aí da quinta e fala aí o que você espera da quarta temporada. É difícil falar o que eu espero da quarta, porque eu não terminei de ver a terceira ainda. Então vai embora, volta pro banheiro. Porra. Sobe daqui. Eu vou, não. Mas vou, o que você gostaria de ver? Isso. Porque a terceira temporada é ele nas primárias e tal. Gostaria de ver suspense, romance, ação. Vai ver Demolidor, cara. Demolidor estreia daqui a pouco, é verdade. Dia 18. Bom, a gente tá falando aqui da quarta temporada, mas House of Cards já foi confirmado uma quinta temporada, mas, não vai ter o produtor e o showrunner e o escritor, que é o Bo Willimon. Ele falou que não vai mais fazer e não tem mais detalhes de quem vai escrever, quem vai produzir. Então a gente... Sinto cheiro de merda. Ou não, né? Porque a terceira temporada não foi tão... Não foi lá essas coisas, assim, né? Então... Eu acho que esse cheiro de merda vai ficar mais claro depois da quarta temporada agora. A comparação mais triste que eu consigo pensar é Dexter. Assim, Dexter era uma série ok, tinha boas temporadas, a primeira temporada foi legal, a segunda temporada não foi tão legal, a terceira temporada foi uma bosta, a quarta temporada foi uma bosta, mas tinha o John Lithgow como assassino, que era maneiro, e aí da quinta pra oitava, velho, foi uma bosta, acho que foi quando trocou realmente o showrunner. Foi uma merda, cara. Abissal. Eu tô esperando o momento em que o Frank Underwood vira um lenhador. ele fuge e vira um lenhador. A verdadeira história triste é a história de Supernatural, cara. Que era ruim. Voltou o Shuffle de Guilty Pleasures aqui? Não, que era ruim sob a batuta do showrunner original. E a partir da sexta temporada eles trocaram de showrunner, mas assim, da primeira até a quinta era uma série ruim que tinha uma enorme base de fãs. Era divertido, uma ruim divertida. É, tipo, era uma série ruim, porém divertida, que atraía muita gente. E a partir da sexta temporada, ela ficou só uma série ruim. Mas a gente não sabe, esperamos que o futuro seja mais brilhante em termos de House of Cards. Como a gente falou, o que a gente é recapitulando aqui pra você, Vitão, sem dar um spoiler básico aqui do final da terceira temporada, a quarta temporada vai ser ele continuando a campanha dele, né, que vai entrar em consonância com a campanha que tá rolando mesmo nos Estados Unidos agora. A dúvida agora é se a quarta temporada vai se estender só com a campanha dele pra nomeação do Partido Democrata, ou se vai englobar a nomeação dele pro Partido Democrata, mais a disputa pra eleição geral, e daí a gente, no final da quarta temporada, vai ver se ele vai ser eleito não. Normalmente as temporadas abrangem um período de um ano, né? Então eu imagino que deve ser com ele nas eleições chegando no final da eleição geral. Se eu não me engano, a segunda temporada começa e termina com o dia do aniversário dele. Né? Então, Nunca tinha percebido isso. Na verdade, eu acho que ela não termina especificamente no dia do aniversário dele, mas ela começa no dia do aniversário do Frank e termina com a Claire falando alguma coisa do tipo, seu aniversário é semana que vem. Então, se a gente pensar nessa janela temporal, faz sentido pensar que o final da quarta temporada vai ser o final das eleições. Faz sentido, eles já esticaram demais a série, só falta fazer isso. Até pra ter uma quinta temporada, pra eles terem material pra aproveitar e tal. Sim. Eu acho que eles precisam colocar isso pra mostrarem como que o outcome dessa eleição, né? Sim. Pra finalizar, a gente pode finalizar ou alguém tem mais alguma coisa? Não, vamos finalizar. Eu queria fazer uma enquete. Qual é o seu personagem secundário favorito e por quê? Fred. Vai lá, Vitão. Eu fico em dúvida entre o Fred... O Saruman do Gueto? Ah, não, o Fred. É o Fred. O Senhor das Costelinhas de Washington. Aliás, o Fred, cara, grande parênteses aqui, eu fiquei com... A gente tava falando daquele ranking dos maiores coitados, e eu acho que o Fred realmente é o maior coitado, porque, o cara já teve uma infância fodida, aí se recuperou, abriu a birosca lá, conseguiu ter sucesso, daí tá aquela porra, aquele filho... Relativamente falando, né, cara? Não, ele abriu uma... ele abriu uma franquia, cara. No começo era uma lojinha que só... A única... figura realmente relevante que já aparecia era o Frank Underwood. O resto era, sei lá, a galera do gueto. Bem, mas porra... É um cara que tava vivendo a vida... Conseguiu superar a vida de merda. Superar a vida de merda dele. A gente fazendo fila e tal. Daí vem aquela porra daquele filho dele que guarda uma arma dentro do avental e fode tudo em, tipo, 10 segundos. Eu fiquei mal pelo Freddy. Nossa, o episódio que ele aparece, que ele volta, né? Que termina com ele na fila do M-Works, cara... A cara dele, que vontade de dar um abraço naquele homem. Falar, vem cá, cara. Vem cá, tá tudo bem. Mas não, Freddy. Alguém, todo mundo vai votar no Fred. Ah, eu tô pensando em ser diferente, mas só por ser, pra diversificar. Mas é difícil, né? O Fred é muito carismático. Teaser, não vou votar no Freddy. Ele mostra, tem uns toques de sabedoria dele, por exemplo, quando ele visita a Casa Branca com o Neto, o Frank fala pro Neto, não, você pode ser presidente. Ele falou, moleque, você não vai ser presidente, tá? Se toca, tá? Tem sonhos e tem fantasias. Você siga seus sonhos, o que é fantasia deixa de lado. Vai lá, Victor. Freddy, tirando, não o Freddy, voltando, eu gostava bastante do Peter Russo. Eu achava ele um personagem com facetas diferentes. Era complexo. É, um personagem complexo. Eu acho que até que eles não conseguiram... Eles estão tentando usar meio que o Stamper pra meio que mudar o foco emocional, mas o Stamper é um maluco do caralho e o Russo era só um drogado que queria fazer bem. Pra mim, são esses dois. Só falar algum nome diferente. A Alyssa, que é a namorada da Rachel... E me parece uma personagem, tipo, do bem, assim, que acaba sendo uma personagem legal, assim. É refreshing pra uma série dessas, né? Mas ela é tão nada, né, cara? É, mas a relação delas foi reconfortante, assim, até que, né? E aí, Henrique, quem é não Fred? Calma, eu esqueci quem eu ia falar agora. Aí, cara. Gavin, o Cashew. O que é Cashew? É o Cashew. É o porquinho da Índia. Ah. É o... O cara do FBI com o nariz bizarro. Fusão então, do FBI. Voltando aqui, eu gosto muito do Freddy também, como vocês. Eu acho o Seth um personagem interessante, não é meu voto. Porque é um cara que você não. Você acha que ele é um filho da puta, mas na verdade ele tá dando uma de agente duplo. E é um cara que eu não consigo ler, eu não consigo ler se o cara vai fuder o Frank ou se é um cara realmente leal. Eu acho que tem história boa. Mas eu gosto muito da Jack, da Jack Sharp, que é a pessoa. A sucessora a do deputada Frank, né? Que é a sucessora do Frank no cargo. Porque eu acho que ela tem muito de Frank Underwood nela. Eu acho que... E ela é um personagem que, como a gente viu, ela pode ir para os dois lados, né? No final das contas, ela acaba traindo o Frank e eu quero muito ver como que vai dar essa história. Traindo ela porque ela... Foi mal, então... Porque... Não, também porque ele fudeu ela também, né, cara? Do debate. Ela é muito vingativa, ela tem capacidade de manipular, ela não tá tão investida, assim, no partido ou com uma certa pessoa como o Frank, eu acho que ela tem... Ela é um peão meio rebelde, assim... Então, acho que ela não é mais um peão. Então, tem toda aquela parte dela de que ela gosta de sentir dor, da tatuagem. E daí tem aquela parte da aparência dela, que ela é casada com um médico cirurgião e tem a família e etc e tudo mais. E ela quer pegar o Remy. Ela quer pegar o Remy, ela se amarra no negão. Remy então, tipo, é outro bom personagem. É, o Remy é outro bom, acho que é um terceiro colocado. O Remy é um bom personagem, mas ele é o que o Frank fala, ele só gosta de dinheiro, né? Então... Não, eles invocam um pouco mais dele nas outras temporadas que... Também é um pouquinho chato, a relação deles é muito estendida até demais, mas você ganha mais fácil, tipo, o fato dele ser um... Mesmo ele sendo um cara rico pra caralho, o chief of staff do Underwood, ele ainda ser um... receber uma carteirada da polícia, porque ele é negro, cacete. Sim. Isso deu umas facetas diferentes. E mostra o drama, a parte pessoal dele, o momento que ele fala, putz, política não é mais comigo, enfim. Também não. Então é isso, ficamos aqui com House of Cards. E você, meu caro ouvinte, quem você acha que é o personagem secundário mais foda? Quem você acha que é o personagem primário mais foda? Se você acha que o Frank Underwood deveria ser crucificado ou não, nunca se sabe. Se você acha que Frank Underwood deve ser presidente dos Estados Unidos, ligue para 0800-969-50801. Se você acha que Frank Underwood deve ser crucificado... Morto. Ligue para 0800-969... Esqueci o resto, 02. Pois é. Ou então, você pode falar com a gente pelo shuffle@nerdman.com.br. Pela nossa página no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou pelo Twitter, @nerdman_br. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Shuffle. Eu sou o Vitor Ferreira. Eu sou o Henrique Koller. Fique com House of Cards no dia 4 de março. Eu sou o Rodrigo Trindade. Fique de olho no site também, o nerdman.com.br, e acesse algumas das nossas matérias, críticas. Devem pintar coisas aí pela frente com essa temporada de lançamentos de séries. Eu sou o Vitor Camilo, só escrevi um texto pro site, mas ele é o mais acessado, então... Ui, será? Valeu. Tem que ver o meu texto do Kanye West. Não, o dele é top. Ai. Ui. Tentei. Pois é, até... Valeu, até gente. Lá. Abraço. Até lá. Good night and good luck. Valeu, gente.